alguns anos encontrei-me com minha ex. Muito papo, acabamos abrindo os ways. Tivemos a conversa que devíamos, não tivemos. O orgulho nos cegou, no nosso lugar nos mantivemos. Pela primeira vez foi um papo sem brigas. Esquecemos as diferenças, foi um papo sem intrigas. Falamos das coisas boas que ambos sabíamos e também dos altos planos e a que nos tínhamos. Pediu que não falássemos do passado. Perguntou-me como é que eu tenho passado. Pus-me a rir, preferi não responder, porque pra mim isso já faz parte do passado. Minha vida boa, esteja outra pessoa, já não me magoa. Comigo é na boa, comigo é na boa. Esteja outra pessoa, já não me magoa. Comigo é na boa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Perguntou-me se já tava casado, divorciado, namorando, sim, há bom tempo e tô super apaixonado. Perguntei se tinha filho, disse tá aqui ao meu lado. Da criança. E o pai, não temos falado. Já não tava a dar, foi cada um pro seu lado. Perguntou se eu tava triste ou um bocado chateado. Apenas preocupado com a tua situação atual. Presta atenção, porque isso não é normal. Queres que o puto cresça, chame qualquer um de pai. Qualquer um de minha pai. Na boa, esteja outra pessoa, já não me magoa. Comigo é na boa, comigo é na boa. Esteja outra pessoa, já não me magoa. Comigo é na boa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Espero que um dia encontre um roadneck. Alguém que vai cuidar bem de ti e tua família. Espero que um dia encontre um roadneck. Alguém que vai fazer feliz, menina. Espero que um dia encontre um roadneck. Espero que um dia encontre um roadneck. Espero que um dia encontre um roadneck. Espero que um dia encontre um roadneck.